Ιερτσία, κοφή μου στα σένα. Φρεκούνισε λίγο στα σένα. Salvador, Rono 755. 755 da Gol, boa tarde. Subcontato radar, Cabel 360. Vou direto Leda, para Leda Bridge. Na Leda, Leda Bridge 360, no 755. Gilete A, frequência livre da estação. Mike, livre decolagem, 660, 1-0 mais. No 5 solo. A escuta. E só pra informação, Ilhéu está operando instrumento. Obrigado. Mike 1208 aos 26. Tour ready for taxi. Airport 0022, taxi via April 1, India, until holding point runway 10. At the holding point, call tower 18-60, ultimate setting 1020. Confirm POB. Okay, copy that. We will proceed taxi via April 1, India taxiway. at holding point runway 10. We will contact tower 118.6, TNH 1020, and we have 196 person on board. Roger, Portugal 022, have a nice flight. Have a good day, thank you so much, Portugal 022. Atingiu 4.000 voo no 601. No 601, desce para 2.021, autorizada a sinal em LF, que tem reporte estabilizado. 2.021, vai repassar estabilizado, voo 601. Estabilizando a sinal no 6812. No 612 completa a torre 118.6. 18.6. Da Ocean, boa, achando a identificação dessa para 4.000 na esfera Bond. Torre, muito boa tarde, Golo Meno 2, na final estabilizado. Golo Meno 2, cheque 3, baixar travado confirmando, 150.089. Sua filha está livre o pouso, 6.02? Estimativo, pouso autorizado, pista 10. Eu e pouso, 6.02. Todo o Mike é com o Mike, tem livre ascensão a 120. Confirme o Mike é com o Mike. Mike é com o Mike, confirma a informação, não consegui copiar. Ah, perdão, eu perguntei se tem livre ascensão para 120, o Mike é com o Mike. Afirmativo, livre ascensão para 120, Pro e Coral, o Mike é com o Mike. Pro e Coral, livre ascensão, Mike é com o Mike. Gol 1755, chama Recife, 1251, alternando na 3325. Uno 3325. 1751 no 3325, gol na 755. 251 no 3325, ok, obrigado, boa. Boa. You have to say again, you're very, very fast. After Boeing 737, line up in wait. Clear to our left and right, runway 10 behind the 737 on final, behind the Portugal. E 294 da TAM, boa tarde, a senhora identificação, deixa o 050 chegando a Mari. 050 Mari, 324. Estabilizou o NS, gol no 601. No 601, torre 786. 286, 601. Qual cidade vai estar, 324? O 3894 aguarde. Guarda. 2 Salvador, volume 01, não vai passar o externo, bateu, travou. Volume 01, continua a aproximação, aguarda a pista livre. Aguardando, 01. Azul 4206, contingimento correto, aguarde, será o número 2 no setor. Alô, Salvador, muito boa tarde, gol no 612, vim pro Alfa. Boa tarde, gol no 612, Alfa, mantenha-se da Juliette. Alfa, mantenha-se da Juliette, gol no 612. Bono 273? Passei 1273, cruzador, 2-0. Identificação desceu 60 na bomba. Ah, 60 bomba, 2. Só pra dar aqui, no meio da... Tá rígido o bus. 800 feet, climbing flight level 370, Momo departure, Gabby transition. Airport kill 022, radio contact and departure, climb flight level 370, Momo departure. Clear flight level 370, Momo departure, airport kill 022. Salvador, o 35415 pronto para o pushback acionamento. Sente o 35415, autorizado pushback acionamento no 4, chama pronto para o taxi. Para o taxi. Para o taxi, 4856, 157 a bordo, 314, autonomia está alterando o Fortaleza. 1909. Desvio 1021 reduzido, 1299. Meia bom voo. Esse taxa pode esperar a minha via 2612, gol no 8. Gol no 612 via Juliette, portão 03. Salvo, Salvador, boa noite, gol no 601, liberando na Eco. Gol no 601, boa noite, táxi via Alfa, reporta para ingresso, táxi via Juliette. Alfa, reporta antes da Juliette, 601. Presente, ele autoriza o chavar na Prod Dendê. Prod Dendê, mais terminado. Puxa o 34, eu não sei. Gente. Salvador, o mais. 3567, ciente, portão 08. Está autorizado o pushback acionamento, já pronto para o táxi. O azul 4206, na escuta. Coordene com a equipe de pátio, tem um Boeing da Gol. Na verdade são dois Boeings da Gol. Um vai parquear ao portão 03, à sua esquerda, e outro no 04. Após o parqueamento do segundo tráfego no 04, iniciando 01, chama táxi. Da Gol, 10 para 4.000, 1.021. 4021, 273. Próxima Juliette, Gol 601. Gol no 601, no Juliette, portão 04. Juliette, portão 4, 601. Portugal 0225, direct to Momo. Direct to Momo, position, é Portugal 021. O trip 54 no 5 com 47 a bordo, 5 horas e 20 de autonomia, alternando Vitória, está pronto para o táxi. Gente, trip 54 no 5 inicialmente prossegue o táxi até a saída do Pátio 3, aguardando para prosseguir via Pátio 1. Inicialmente até o início, até a Juliette, aguardando a posição para prosseguir. 060. Gente, 060 são 3894, reporte iniciando a óbita sobre o TAP. Pode ser pela esquerda óbita, senhor? Viva, tio. Esquerda estado. 1273, programa em óbita sobre a posição pelô, confirme nível desejado. Não, qual mais baixo para a autoria? Pode ser o 070? Tá ótimo, 070 pelô, 1273, óbita. Critério, pode ser? Afirmativa, critério. Óbita pelô, 70, bom, 1273. Nós vamos checar aqui com a torre um estimado, a princípio é só passar a praticabilidade da pista. Entendi. 8 decimal meia, com ajuste no 021, tem um bom voo, trip 5415. A casa, vou ver aqui quanto que vai dar. Entendi. Viva 360, via rota Antezulu 10, decolagem pistão no 0, após a decolagem primeira curva à direita, realiza o perfil da subida da El Leda, após Leda voa direto bridge, a frequência do controle 120 decimal 8, aciona 5466. Janeiro Galeão 360, Antezulu 0, correto, 5466, portão 62, chama pronto, pushback, funamento, web 6720. Vai chamar o web. É isso. Tá muito bem, bem, aproveitando que diminuiu o brilho do vazamento aqui, tá muito forte. Portugal 022, contact Recife Center now 126.85, if enable 125.45. 12685, backup 12545, Portugal 022, good day. Good day. 256 livre, decolagem da pista 10, vento no 70 graus com 10 nós. Está liberado, o senhor tem condições de curva pro externo, tá visual com a 10? Faz curva pro externo, Voicener 6143, está autorizado? Autorizado. 3894 controle. Pista liberada, completa a presente pro de Duna, descendo para 3 mil pés, ajuste 1021. Pro de Duna, 3 mil pés, 1021, 3894. 273, Vadim Rio 70, entrando em alto tem pelo, pode passar uma descida? Aguarde 1273. Trip 5415, ajuste 1021, não tem um bom voo. 1273 reautorizado, nível de voo 060. É o 60, voo 273. Autorizado táxi via pátio 1 no Índia, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal meia, o ajuste 1021, bom voo. Trip táxi até ponto de espera da 10, quando lá 118, decimal meia, obrigado, boa noite. Não entendi, se ele está curvando, vamos interceptar sinal aqui do localizador. Estimativo, completa a esquerda 130, o 6143 da hoje. Esquerda 130, 6143. Controle 856, gol, decola. 856, gol, subcontato radar Sabel 390, perfil Pucajamo Caju. 839. Bono 273, autorizado 050. 050, 273. Melhorou um pouco agora. Três oito nove quatro dez para 2000, 1021, livre final e LS que seja reporte estabilizado 3894. 2021, autorizado, do atendimento X-Ray, 190, 3, 2, 4. Estabilizou no localizador, 10, SNR 6143. 6143 da Ocean Torres, 118, bom pouso. 6, 6, bom trabalho. Gauss com 1, 0 nós, com 10 nós, trigo decolagem, pista no 0. 80 graus com 10 nós, 180 com 10. Obrigado. Oi, Salvador, muito boa tarde. O CNR 6143 estabilizou o localizador da 10. Cara, CNR 6143, reporte passando, marcador externo, Simbra com trem checado, altímetro 1021. 021, pode estar na pista, por favor. Pro 1021, 273, aposto pela previsão, eu posso prosseguir na aproximação? Abandona a espera do presente, curve à direita para 200, o limite será o lock. Projetor, direita 200, limite lock, gol 273, descendo para 4000 com 1021. Ok, é um padrão. Estabelecido, ponto espera pronto. Patrono 5, mantém a posição. Tem 3567, mantém a posição. 4206, decola 45, controle 120, decimal 8, tem um bom voo, boa noite. Perfil Pucajamo Caju. Pucajamo Caju, 370. Eco Alfa. Sente na bata, decolagem da 17, aguarda cópia número 1, Mike Eco Alfa. Boa estacionamento é por conta e risco. O presente já vai solicitar diretamente para Ilhéus. O serviço radar está encerrado. O senhor está a 51 milhas sudoeste de Salvador. Chame Ilhéus da 1201 e solicita por hoje Aruba mesmo. Estabilizado. Estabilizou, 3894 completa a redução para aproximação. Tem aeronave do Oxané, 5 milhas à sua frente, com 120 de ground. Também torre 118.612. 118.612. 1273, desça para 2000 pés, o ajuste 1021. Para o localizador, curve à esquerda, proa 150. Esquerda 150, 2000 com 1021, localizador autorizado, 1273. Salvador, uma boa noite, está 3894. Oi, está 394, continua a aproximação, guarda pista livre, altímetro no 021. Guarda pista livre, está 3894. Quatro treino, solo 49, à direita, 219, solo, boa noite. Confirme os dados? Tem 129 a bordo, 340 de autonomia e alterna com 20 para o TAC. Autorizado via parte 1 no Índia, ponto de espera da 10, torre 118 decimal 6, o ajuste 1021. Tem um bom voo, 6720. Vai de pátio, ponto de viés de Índia, a torre, a distância. 6720, boa. Salvador, livrou, Xené, meu 143, boa noite. O Xené 1143, boa noite, táxi via Alfa, reporta para ingressar na Taxi Juliette. Alfa, guarda de Juliette, 1143. Oi, boa noite, voo 273, uma milha de Simbra, voo ILS 10, baixado para lá. Gente, continua a aproximação, guardando pista livre, ajuste 1021, voo 273. 273.